aqui, DJ Chimba de Paragominas. O cara que detona em Paragominas. O cara que comanda o som ao vivo pra você. DJ Chimba Mix. Seu olhar, seu olhar, me encantou, fez meu mundo como o seu. Só mixando pra você dançar. Deixa mix. Manda ver! Ele é papudinho e adora beber. Em qualquer lugar vai até amanhecer. No forró do Celso, no Calamazoo, Oleola e Palmeiraço, e no Mormaço fica de bebum, yeah. No Bar São Jorge, no Lapa do Teiro, no Palácio dos Vares, chega sem dinheiro, yeah. E na segunda-feira diz que é pra comemorar. No pagode do Pompilho bebe e não quer pagar. Ah, ah, assim não dá. Papo de amador que não tem carteira, tem mais é que se mancar e se habilitar. DJ Chimba Mix de Paragominas, tocando as melhores para você curtir. Que não tem carteira, tem mais é que se mancar e falar com ditão pra não dar bobeira. Arrepia DJ, mete o som garotinho, manda ver. Eu vou pegar o ladrão, eu vou deixar ele. Safado, ele vai ver o sol nascer quadrado e se arrepender de roubar coração, ladrão. Ele já está com os dias contados, já foi multado, vai ser condenado sem direito e sem perdão, ladrão. Sou cabo, dizem que eu sou cão, podem me chamar de cabo. De Chimba Mix, de Paragominas, fazendo a festa, só mixando pra você dançar. De qualquer jeito eu vou pegar esse safado, ele vai ver o sol nascer quadrado e se arrepender de roubar coração, ladrão. Ele já está com os dias contados. De Chimba de Paragominas, o cara que detona em Paragominas, o cara que comanda o som ao vivo pra você, é DJ. Bata um gosto de fruta que deixa atinar minha boca. Ai, que coisa louca, eu gostei daquele beijo, cheio de desejo, me senti tão envolvente. Virando as batidas e mexendo meu corpo quente, aquele teu jeitinho

gostado, sensual. A música não para, é só sucesso. Mais sucessos, mais sucessos.